Pesado 350, Puca Caju, uniforme 58, vai falar 10 esquerda, 208, 5427. Confirmando, saída Puca, transição Caju, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, ok? Confirmado. Correto, já passou para o pushback, treinamento, hoje é 140. 40. Falou. Bom dia, até 8094, livrou pista no 0. Então, 8094, Zé do Alfa, chamou em Fé Juliette. Em empresa da Alfa, reportará da Juliette, então 8094. Azul 4207, redução indicada 2109. 2104207. Bono 260, desce para 2020, livre final LSX, reporte estabilizado. 1022000, autorizado Express, reporte estabilizado. 260. Tá 3896, redução 229. Bono 014, bom dia, sendo identificação, desce ao 070 na chegada Mari. 070 Mari, bom, 014. E 1970 graus, 1 nós, chama estabilizado na final para autorização. Para autorização de pouso, estabilizado na final, me chame. Chamará estabilizado na final para o. Juliette, o portão 11. Gente, autorizado aqui, Juliette, portão 11, tá 804. Com 22, chama para o táxi. Sinal baixado, travado, da 17, o Mike é com Delta. Mike é com Delta, livre pouso, 17, vento agora, 170 graus, 109. Chame em solo controlado. Camarada, solo controlado, Mike é com Delta. Se pega em conexão, que pessoal, chama para o táxi no 05. Chame para o táxi, 9. Dando 3896, desce para 4000 pés, ajuste 1020. Sou meu com 1000. Ju 4207, desce para 3000 pés, ajuste 1020. 3000, 4207. 0014, desce para 050. 050, 0014. Solos 26, Mike Eco Delta, livre táxi até o pátio, ao estacionar a frequência livre. 3896, redução agora 1909. Retorno radar para o sequenciamento, mantenha presente pro ou limite será o localizador. Ok, mantenha pro limite, o localizador. 3 horas da manhã. Mike, tem frequência livre? É. 138, 3 horas e 45, confia a pendência nativa? Confins, está autorizado táxi em frente, voz Índia Alfa, no ponto de espera, pista no 02, 1862, ajuste no 020, morro. Em frente, Índia Alfa, portanto, 03, 03. Duna 260, confirme voando, Duna? Afirmativo, Duna. Com 22, confio em pessoas a bordo da autonomia. Ataque-se até a hotel, quando lá para o cruzamento da 1028, vai chamar a torre 1862, é, o com 122. Atinou, chame torre 1862. 1862, obrigado. 896, desce para 3000, 1020. 3.020, 3.289. Ou 1.0.4, desce para 4.000 pés, o ajuste 1.020. 4 pés, por exemplo, com 1.0.4. A linha decola de imediato. Autorizado, a linha aí decolar, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Salvador, Gol 260, uma milha para o externo, Machado Travado, bom dia. Bom dia, Gol no 260, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando, 260. Condor 22, mantenha a posição e aguarde o cruzamento. Aguarde para o cruzamento. trip 5595, bate o 3 para pushback acionamento. 207. Azul 4207, complete LF, torre 186. 186, 4207. Posto Gol 1270. Gol 1983, decolou aos 32. Chama o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1983. Bom dia, Gol 1983, contato radar, saída da El. Israel 1983. 7, continue a aproximação, número 2, aguarda, pista livre. 07. Gol no 0, no 4, desça 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador. 2000 pés, 1020, vai reportando logo, gol no 0, no 4. Complete LF, torre 186. 386. Torre Salvador, bom dia, 3896. Muito bom dia, continue a aproximação. Agora, número 2, para pouso, aguarde a pista livre. Guarda a pista livre, 3896. Cono 260, salão 34, livre à direita, livre a 1219. 219, obrigado, bom dia. Bom dia. Boa, gol 260, livrou, na escuta, bom dia. Gol 260, bom dia, 30, puxa mais da Juliette. Camarada Juliette. 150 graus, 10 nós, livre pouso 10, confirma o trem. Baixou e travou com a 207, livre pouso. Estacionamento no gate 2, Oxané 6140. Zé 6140, no 02 vai aguardar estimado mais 2, 3 minutos. A escuta. Bastante travado, 3896. Copiado, então 3896, reposte na DA, estamos aguardando a liberação da pista. Estimativa, aguardando a liberação da pista. Confirmando, então 3896, reposte na DA. Portará, 3896. Com 3 horas de autonomia alterna, Porto Seguro para táxi. Da táxi, reporte o ingresso do pátio principal, o trip 5595. Sente limitado, reporte para o ingresso no pátio principal, 5595. Um gol 260, 2A do ingresso do pátio principal, via Juliette, portão 08. Via Juliette para o 08, gol 260. TAM 3896, vento 160 graus 9 nós, livre pouso, pista 10. Pesado pouso, 3896. Azul 4207, pesado alfa, chama a Juliette. Liberty Taxi Alpha, chama a Juliette, 4207. 104, complete LS, torre 186. 186, grato. Para ingresso, parte principal 5595. Autorizado, 5595, em frente, após Índia Alpha, ponte web, estando 0, torre 1186, ajuste no 020. Ciente, Índia Alpha, ponte espera 118612, 5595. Hoje é 1140, vai guardar a passagem da terra da tripa sua cauda, após livrar a passagem, tem livre acionamento, pushback em coordenação, Cape Sol, chama para o táxi, 1140. 1140, entendeu, aguarda a passagem do trip, pode coordenar a sola inicia. Afirma, após a passagem da sua cauda, tem livre pushback em coordenação, chama para o táxi. Trabalhando. Solo 1937, gate 3, pushback acionado. 1397, vai guardar o número 2 no setor. Número 2, não aguardo, 397. Solo Salvador, bom dia, 3896. 3896, 2 ataques via Alfa, chamante Juliette. Alfa, reportagem Juliette, 2896. Conta, está aguardando. Torre, bom dia, o Trip 5595, no ponto de espera pronto. Trip, bom dia, mantenha a posição e aguarde. Mantenha a guarda, 5595. Voo no 014, é a torre? Na escuta no 014. Livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós, cheque o trem. Abaixar travado, autorizado pouso na 10, voo no 014. Então 3896, apenas uma modificação no seu táxi, vai fazer alfa, quilo, parte 3 e reportar para o ingresso parte principal. Então 3896. Ok, alfa, quilo e reportar ingresso principal, 3896. Gol. 1983, chame Recife, frequência 251, alterna 3325. 3351-3325, 493. 5595, a linha E mantém, pistão no zero. Ali mantém na 10-5595. Condor 22, observando a passagem do Boeing da Gol, após ele, livre o cruzamento da 10-28. Na Delta, mantém a posição e para ingressar na Alfa, chame 12-19. Gente, tá iniciando o cruzamento. Na Delta, chama 12-19. Gol no 014, solo aos 40, livre à direita, livre à chama 1219. 219, gol no 014. Salvador, o Condor 22, a Delta, para ingresso Alfa. Condor 22, 3-2 Alfa, chama a gente da Juliette. Chamaram a gente da Juliette, solo, gol 1014, livrando. Gente, gol no 014, vai prosseguir a retaguarda. Lembra da Força Aérea, via Alfa, chamante da Juliette. Liga da Embraer, via Alfa, chamante da Juliette, gol no 0, no 4. Está ingresso na parte principal, está 3-2-9-6. Está 3-2-9-6, autorizado ingresso na parte principal, portão 6-12. Portão 6-12, 3-2-9. Para o táxi, Xané 6140. com 73 a bordo, 4 horas e 10, Aracaju. Fazer ataque à direita via Índia Alfa, ponto de espera, pistão 0, torre, 18162, ajuste no 020, Oxenheim 140. E Alfa 186, boa, obrigado, boa tarde. 4307 da Azul, próximo acidente. Sente, vai prosseguir, vai te aguardar depois da Avianca, através do 4 para o portão 01. Azul Alfa, tráfego da Avianca, após o ornamento mesmo, a gente prossegue para o vítima, Azul 407. 595, contato radar, subiu 40, saída Coral. Atenção, nível 140 na Coral, 5595. Solicita como final nível 180-35-595. 7, submantém 180. Tem atenção 180-5595. O 104 vai seguir em breve da Força Aérea para o Juliette, via Juliette, portão 04. Juliette 04, fica na Embraer, gol no 04. O 397 já escuta do solo? É, escuta, senhor. Sente, após o parqueamento do Boeing da companhia à sua esquerda, no 04, tem livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe do solo, chama para o táxi. Após o parqueamento do Boeing no 4, livre, vai chamar o táxi, 397. Chané 61140.0. 61140, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 150 graus, 10 nós. Alinhar e decolar 6140. Solita 3198, só no setor, pode descer 2000. Desce para 2000 pés, 3198, ajuste do altímetro 1020, reponte localizador pista 10. 21020, descendo para 2000, 3198, localizador. Boa tarde, gol 1738, chegada a mar, desce 050. Restrição em W3198? Confirme. Fica na restrição em W3198? Ah, pode descer para 2000 da presente na 8. Afirmativo, 3198. E o Condor 22 passou um pouco o ponto de espera da presente, está autorizado a alinhar e, alinhar e manter, confirmando. Alinha e mantém na 10. Sim, desculpa, a gente passou um pouquinho aqui. Autorizado a alinhar e manter na 10. Sener 6140, decolou 14, confirmando 47 com controle Salvador, frequência 1208, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, Xané 6140, Fuca, quando possível, Aracaju. Xané 6140, contato radar, sai da Fuca. Estou guardando direto. Solicito táxi POB 104 a bordo, 104, 4 horas, Galeão. Fazer ataque, sua direita via Índia Alfa, ponto de pé, pistão 0211-12162, ajuste no 020. Fazer ataque via Índia Alfa, ponto de pé no 0118-612, via Índia Alfa 1020, vou no 397. Condor 22, decolou aos 49, chama o controle, frequência 1208. 208, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, Condor 22. Condor 22, bom dia, contato radar, sai da Momo. Sente 22. Localizador 3198. 3198, complete LS, torre 186.